a deep in there, bored to death. And in just one breath, he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You just saved my life. DJ saved my life, yeah. Cause I was hit. É isso aí. É, registrar a presença também agora do Exhale, diretamente de Portugal. Estamos agora em conexão musical Jam Brasil, Turquia e Portugal. Salve, salve, Exhale, saravá. Como é que tá em Portugal? Tudo certinho? Manda esse som aí pra nós, irmão. Aqui, tamo em paz. Eu vou agora solar o som que tá vindo da Turquia. Esse som aí. Ainda tá pegando. Opa! Acabou de entrar na sala ninguém menos que o violinista Vio. É. Grande amigo Tony. É. Diretamente do Arizona, Estados Unidos. Originalmente ele que é inglês e que era o violinista da banda Zingale, rock progressivo de Israel da década de 70. Okay, we're gonna gonna change to D minor. D minor. Thank you. muito massa aí. Very cool, it's here. Wow, very beautiful, bio. Yo. Próximo ao lugar sagrado chamado Sequoia Forest, Grand Canyon, muitos lugares sagrados. É isso aí, pessoal, vamos dar uma finalizada aqui. Very beautiful. Wow, I think Vio got disconnected, ok? O violinista perdeu a desconexão aqui. A gente vai encerrando aqui, vou passar para a próxima fase aqui do evento, que é o repertório aqui do nosso amigo Beto Viana, aniversariante da casa. Agradecimento aí ao Rock Tribe. Please, Rock Tribe, give us your last solo. Vamos escutar o último solo do Rock Tribe da Turquia. B minor, yeah. Ah, you want the bass? Rock Tribe quer o baixo, porque a gente perdeu o baixo. Porque o nosso amigo Vio do Arizona desconectou. Então vamos mandar o baixo do Timaya aqui. Ok, I'll give you the bass. Thank you. É isso aí, pessoal. Eu queria uma salva de pausa para salva de pausas, né? Para o Exile de Portugal e o Rock Tribe da Turquia. Eles vão ouvir essas palmas. Aí, good vibes from São Paulo, Brasil. Um abraço, meu irmão. Valeu. Aí agora o Beto tá afinando aqui o violão pra fazer um repertório aqui, massa. Tô vendo as canções aqui. E eu vou dar uma improvisada aqui com ele também.